você chegou, mudou a minha vida pra melhor, pra melhor. Todo dia acordando bem ao seu lado, até café na cama me traz. Hoje eu sou feliz, mas já sofri demais. O bom da vida é te amar, do jeito que você rebola, me deixa louco por você. E a data do casamento estou marcando, e o café na cama estou adorando. E a data do casamento estou marcando, e o café na cama estou adorando. Da vida é te amar, do jeito que você rebola, me deixa louco por você. E a data do casamento estou marcando, e o café na cama estou adorando. E a data do casamento estou marcando, e o café na cama estou adorando. E a data do casamento estou marcando, e o café na cama estou adorando. E a data do casamento estou marcando, e o café na cama estou.